tô ficando piado vendo ela rebolar. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra. Bunda pra lá, bunda pra cá. Pra, pra, pra, pra, pra, pra. Tô ficando pirado vendo ela rebolar. Leveza que desce bem, meu filho, é escol. Alô, Major, alô, Major, alô, Major Esportes. Chama. Horas e 55 minutos. Tava pensando na vida e de repente ela apareceu e com carinho me deu um beijo seu e eu fiquei apaixonado, o coração disparado e ela me abraçou. Meu amor é todo seu. Peraí, peraí, Maricaca. Eu falei forró. Chama, Maricaca. Eu fiquei ligado nela. Me amarro no jeitinho dela. Pele morena. Seu beijo doce quente me envenena. E eu fiquei ligado nela. Me amarro no jeitinho. Operando em frequência modulada de 98,7. Juriti, Juriti FM, a rádio que toca o seu coração. Alguém é apenas sobre amor. É que algumas pessoas têm preço e você tem valor. Confia que eu cheguei pra ficar, pra somar na sua vida. Ai, ai, ai, é sincero. Nosso amor não precisa de luz pra dar certo. Já deu certo. Já que você me quer e eu te quero, tá faltando o que pra gente ser um casal completo? Não vai faltar amor, eu sou teu fã. Se falta dinheiro, a gente acessa o banco. Já que você me quer e eu te quero, tá faltando o que pra gente ser um casal completo? Não vai faltar amor, eu sou teu fã. Se falta dinheiro, a gente acessa o banco. Ontem, hoje, amanhã, amanhã, amanhã. cheguei pra ficar, pra somar na sua vida. Ai, ai, ai, é sincero. Nosso amor não precisa de luz pra dar certo. Já deu certo. Já que você me quer e eu te quero, tá faltando o quê pra gente ser o casal completo? Não vai faltar amor, eu sou teu. Se faltar dinheiro, a gente acessa o banco. Ser humano no mundo que possa suportar a dor que eu tô sentindo. Em tudo que eu faço, só vejo seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso. Toda cicatriz desse processo vai gerar testemunho pro propósito que Deus tem pra fazer na sua história. Olha você aí, ferido outra vez nessa batalha. Mas como um bom soldado, você não para. Mesmo sofrendo, você não foge da guerra. Olha você aí, está vivo, mas já viu muitos morrerem. E com eles os seus sonhos enterrados. Mas você sobreviveu a mais esse combate. Eu sei que lutar não é fácil, mas suportou. E você tem as marcas de um lutador. Cicatrizes que provam que você cansou e quis se render. Foi abrigo seguro e protegeu você. Você não morreu na guerra por causa de uma promessa. E a fé pra não esquecer da sua raiz. Você vai voltar pra casa e vai viver as promessas. Todo esse tempo de prova passou. Eu sei foi difícil, mas você se superou. Deus não se esqueceu de você. Eu sei que lutar não é fácil, mas suportou. E você tem as marcas de um lutador. Cicatrizes que provam. sei, foi difícil, mas você se superou. Você não morreu na guerra por causa de uma promessa, e a ferida virou cicatriz pra não esquecer. Você se superou. Mas você se superou. Vem aí mais um concurso público para o INSS. O INSS solicitou 5.819 vagas para o cargo de técnico, que é o... Mas eu quero ver você dizendo assim. Então

que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor tá escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor tá escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo. É por isso que Deus não respondia minhas orações. Eu estava toda endividada, desesperada. Bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a tua fraqueza. Mostre a ele que está contigo na peleja. Acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha. Eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando. E o resto é detalhe. Eu estou anotando, caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. vou cuidar. Nada do papel, porque eu sou fiel pra

prometeu não mente. Quem prometeu não mente. Eu creio que a porta que estava fechando não vai mais fechar. E quem estava indo embora irá retornar. E com certeza tudo vai de volta pro lugar. De volta pro lugar. De volta pro lugar. Levante as suas mãos e adore a Deus. E creia, tudo vai voltar para o seu lugar. ZYV 371, operando em frequência modulada de 98,7. Juriti, Juriti FM, a rádio que toca o seu coração. É que a Belona é bonita. Pega ela aqui pela cabecinha aqui, ó. Palavra de Vida, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central de Juritiânia, Pastor Presidente Isaías Ferreira. Aqui você ouve o melhor da música cristã e, acima de tudo, a poderosa mensagem da Palavra de Deus. Apresentação, Diácono Célio Lino e Diácono Cícero Brito. Telefone WhatsApp 88 997 43 7109. De segunda a sábado, do meio-dia às 14 horas, aqui através da Juriti FM 98,7, a rádio que toca o seu coração. Soberano Deus, Pai amado, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai, aqui de estar no estúdio da Juriti FM. Abençoe, Senhor, essa emissora, abençoe os ouvintes, abençoe todos nós que fazemos parte desse projeto. Toma cada um de nós nas tuas mãos, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. A paz do Senhor, boa tarde. Que vos fala, irmã Sheila, e hoje estarei apresentando o programa. E o irmão Cícero não pôde estar aqui por motivo maior. E a gente vai estar apresentando aí o programa Palavra de Vida. Hoje já são aí 9 de janeiro de 2024 e já são 12h39 aqui diretamente nos estúdios da Juriti FM, para você já não perder a horinha. E daqui a pouquinho estamos atendendo as primeiras participações do dia. E a gente já deixa o nosso abraço e o nosso carinho todo especial aí, acho, a todos na sintonia. pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim. Só mesmo Deus do céu, pra vasculhar as minhas emoções e escanear a alma. Somente Ele que sabe de tudo, sem pôr no papel. Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem. E Ele antecipa o remédio quando eles me ferem. Na hora que eu sou atingido, esse remédio sara meu coração, chorar eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago a minha mão esquerda, escudo de poder, uma outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Chorar eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago a minha mão esquerda, escudo de poder, uma outra espada na palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras. Muito bem. Antes de a gente iniciar as primeiras participações do dia, queremos deixar o nosso abraço todo especial, já todos aí na sintonia, também aí os pastores do campo, supervisores, também aos apresentadores aqui do programa Palavra de Vida, e também a todos aí, pastores, né, supervisores aqui do campo, todos aí sintonizados na sintonia do programa Palavra de Vida. E avisa aí que o programa, né, já está no programa Palavra de Vida, aí já está no ar. E faça como a irmã Rita, né, a Lídia Omesca, participe, peça o seu avô e será um prazer atender a sua participação. A irmã Rita de Omesca está pedindo o avô com Isadora Poveu, Bênçãos que não têm fim. A gente já... Obrigada, irmã Rita, aí, pela sua participação. Nosso abraço especial a todos sintonizados em Almesca. E dedicamos também a todos aí na sintonia. Isadora Popeu, bênçãos que não têm fim. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. Um, dois, três. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. As bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. E agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre suas bênçãos eu irei contar. YouTube Premium é o YouTube sem anúncios e aquela... Chegou o cartão Amazon. Até 5% de volta em pontos pra você trocar na Amazon.com.br. Eu compro freezer, vira mais ponto. Vira kit gamer, só escolhe pronto. Novo cartão Amazon. Esse vira pontos. No meio do vale, no meio da prova, o dia parece tão longo e a bênção demora. E dentro do peito da gente, o coração chora. Eu sei como é. De repente o dia tão lindo se torna em noite. E quem poderia ajudar, fico olhando de longe, enquanto do rosto da gente a lágrima rola. As lágrimas falam bem mais do que as palavras mais bonitas. O valor de uma lágrima sofrida, só Deus é quem consegue interpretar. As lágrimas tão lindo se torna em noite. E quem poderia ajudar, fico olhando de longe, enquanto do rosto da gente a lágrima rola. Perdoe as vezes que te magoei. Perdoa quando não te obedeci, quando era pra calar e não calei. Perdoa quando quero te adorar e preferi seguir levando cativo alma, corpo e pensamento. Por aqui, e um quero me prostrar diante de ti neste momento. Perdoa quando feri meu irmão, esquecer o mundo e seu labor. podendo lhe estender a minha quero mão. Me entregar lá dentro da cisterna sem correr. Me preocupar com o que possa mas reconheço que não sou acontecer. Perfeito estou aqui sem querendo ser egoísta melhorar. E só pensar papai em querido vê se há um jeito ser um verdadeiro adorador perdoa-me quero te adorar aceita-me e dizer pro mundo que tu és não o meu tesouro mas de joelhos que és para mim mais que a prata bem mais eu que o ouro entristeci, por favor demais, aceita o meu louvor mas me arrependi recebe a nossa adoração estou aqui para pedir recebe como cheio o teu suave do holocausto quero te adorar teu coração, e entregar meu corpo como holocausto vivo, entoar um canto, um louvor mais expressivo. Estou aqui para pedir no altar rasgar perdão. Meu coração. Quero te adorar perdão. Numa atitude de profunda perdão. Alegria. Como se não fosse existir nem mais um dia. Me abandonar em tuas mãos. Quero te abraçar. Estou aqui para e gritar bem alto que te amo, meu Senhor. Quero ser pra sempre um verdadeiro adorador. Por favor, sí. ¿Me puedes traer una taza de vino? Una taza de vino, sí, taza de vino. Tive alma ferida por quem me abraçou. Já fui vendido e traído pelos meus irmãos. Já fui lançado na cisterna e no Egito fui parar. Já fui injustiçado mesmo sem errar. Na tentativa do meu sonho consegui. Eu já travei batalhas e enfrentei a solidão. Só Deus esteve ali por perto. Somente Ele me ajudou. Me viu no chão ali caído e me estendeu a mão. Deus não me esqueceu. Quando me deixaram pelo chão caído, quando anunciaram que eu tinha morrido, quando cogitaram que o calabouço seria meu fim, Deus não me abandonou. Mesmo quando o mundo inteiro me esqueceu, ainda estou vivo porque Deus é Deus. Teve misericórdia e cuidou de mim. Me deixaram, o meu Deus não me esqueceu. Não me esqueceu. Não me esqueceu. Ainda estou vivo porque Deus não me esqueceu. A tentativa do meu sonho consegui.

deixa se esgotar. O teu anjo vai me alimentar e te adorar. É o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Muito bem, vamos para mais uma participação e eu agora atendo o nosso irmão Célio. A gente vai colocar o áudio dele no ar, porque é um pouquinho mais grande. Boa tarde, Sheila, Pai do Senhor. Sheila, olha para nós aí, eu vou com Marcos Antônio, Predadas, dedico aqui para minha casa, minha família, dedico para você aí nos estúdios. Dedico também para o Tarcísio ali, a Raimundo e toda a sua família ali no Cachorro Seco 2 e a todos ali na sintonia, para o presbítero Manuel Antônio lá no Corrinho de Itapuã e toda a família, e todos ali do Corrinho de Itapuã, nossos patrocinadores, para todos na sintonia. Obrigado, Sheila. Muito obrigado, irmão Célio, pela sua participação. E a gente também dedica a todos aí na sintonia, aos ouvintes mais de perto e também aos ouvintes aí mais de longe. Marcos Antônio, Pedradas. As feridas fez sangrar meu coração. Pedradas, quanto mais pedras jogavam, um grande monte se formava, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão era insistente e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Foi minha surpresa quando olhei-me no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Ó, benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou. Thank you.

secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Pra ele, por ele, com ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é ele. Pra ele, por ele, com ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo. Certo aí? Pois pronto, vamos começar, né? Momento da palavra. Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Momento da Palavra. Espero que o áudio esteja bom. A gente não pôde estar presente hoje aí no estúdio, então a gente está mandando aqui a mensagem daqui de casa mesmo. Quero agradecer, irmã Sheila, pela força, pela contribuição grande que tem dado ao programa. E sem perca de tempo, peço a você para pegar aí a sua Bíblia, pega também aí o caderninho de anotações, a sua caneta. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante. Esses dias nós iniciamos aí o primeiro trimestre da nossa EBD, e a primeira lição foi a origem da igreja. Quando se fala em origem da igreja, é inevitável a gente se deparar diante da declaração da Igreja Católica Romana, em que Pedro é o fundamento da igreja, sendo Pedro o primeiro papa. Já quero saudar aí os nossos amigos católicos, são muitos que nos escutam, e como sempre a gente deixa bem claro que é uma alegria grande tê-los, né, como ouvintes certos do programa, e que o nosso intuito não é de forma alguma desrespeitar ninguém, mas simplesmente expressar as escrituras, tá? O que as escrituras realmente dizem. Então, eu estou recorrendo aqui a um artigo, já quero deixar bem claro que esse texto não é meu, mas a gente teve o cuidado, é claro, de analisar o texto segundo o respaldo bíblico, para ter segurança, né, e saber de fato o que nós iremos repassar para você, ouvinte. Esse é um texto publicado por Lucas Banzoli. E aqui nós vamos apresentar 205 provas contra o primado de Pedro. Será que Pedro, ele realmente tinha essa primazia entre os apóstolos? Será que Pedro, ele realmente tinha essa posição? Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Olha só. O presente estudo é primeiramente uma extensa e elaborada refutação a um famoso artigo católico feito por David Armstrong, que hoje está em praticamente todos os sites católicos no Brasil e no mundo, que repetem e divulgam uma lista de 50 provas do primado de Pedro. Então, segundo o Dave, esse artigo que ele publicou, existem 50 provas aí que Pedro realmente tem essa posição. Acontece que a gente vai analisar direitinho aqui, né? E vamos ver que enquanto esse Dave Armstrong ele apresenta essas 50 supostas provas do primado de Pedro, esse Lucas Banzoli aqui, com base bíblica, ele apresenta 205 provas que não, né? Então, meus queridos irmãos, sem mais delongas, né? Vamos lá. 205 provas encontradas ao longo de toda a Escritura de que não existe essa primazia de Pedro. Esse estudo, ele vai abordar quatro pontos principais. A suposta supremacia de Pedro sobre os demais apóstolos em geral, a suposta supremacia de Pedro sobre João e a suposta supremacia de Pedro sobre Paulo e, por último, o suposto primado de Pedro em Roma durante 25 anos. Eu não sei como é que o áudio está chegando aí na sua casa. Caso não esteja legal, envia aí uma mensagenzinha aí para o WhatsApp da rádio, né, informa aí como é que está. Depois de tudo isso, creio que não sobrará mais pessoas que continuem preferindo levar, né, essas, digamos, essas cacetadas com as suas passagens bíblicas isoladas. Qualquer um que analisar o Novo Testamento de forma minuciosa vai ver, irmãos, que esse presente estudo ele vai facilitar de forma muito clara que isso não tem de forma alguma, né, base bíblica, a não ser que a pessoa force o texto a dizer aquilo que a pessoa quer que o texto diga. Mas vamos lá. Provas de que Pedro não exercia primazia sobre os demais apóstolos. Eu vou lendo aqui de forma mais rápida, você vai anotando as referências, porque a gente não vai ter condição de ler as referências. Então você anota as referências, deixa anotado, e depois que a gente terminar de ler, você tem aí um ótimo material para você estudar. Primeiro, os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus. Jesus, no entanto, não aproveitou a oportunidade. Anote a referência, ó, Mateus 18, 1. Mateus capítulo 18, versículo 1. Os discípulos perguntaram quem era o maior no reino dos céus. Jesus, no entanto, não aproveitou a oportunidade para dizer que era Pedro. Muito pelo contrário. Se Pedro exercesse uma primazia dentre os apóstolos, não haveria qualquer problema para Jesus terminar logo com a questão, respondendo assim, como os católicos declaram abertamente, que é Pedro. O fato dos discípulos disputarem entre si acerca de qual deles era o maior, nos mostra que não existia uma primazia entre eles. Nem mesmo depois de Mateus 16:6. Note que a disputa veio depois disto, em Mateus 18:1. Se os discípulos haviam entendido a declaração de Jesus em Mateus 16:16, como um indício da superioridade de Pedro sobre os quais, sobre os demais, melhor dizendo, para Jesus, qual deles era o maior? Sendo que já estava decidido que era Pedro. Isso faria tanta lógica quanto um católico perguntar sobre quem exerce maior domínio, se o Papa ou os que estão abaixo dele. O próprio fato desta questão ser levantada já nos mostra que não existia tal primazia, e ainda mais o fato de Jesus ter negado isso acentua ainda mais tal fato. Jesus afirmou que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas que não seria assim entre os discípulos. Confira lá em Mateus, capítulo 10, 42 e 43. Ora, se Jesus concordasse com o domínio que o Papa exerce sobre os demais bispos e clérigos, então ele teria dito exatamente o contrário, isto é, que Pedro era líder dentre eles, assim como os governantes das nações eram líderes dentre eles. O fato de Cristo não acentuar uma igualdade, mas sim um contraste, nos mostra de forma muito clara que realmente não existiria uma superioridade entre eles. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre eles. Não será assim entre vocês. É o que o próprio Jesus declarou. Isso também está lá em Marcos, capítulo 10, verso 42. Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé. Vai anotando aí, irmãos. Mateus 14, 31. Porque este duvidava. Pedro teve a audácia de repreender Jesus. Mateus 16, 22. E foi repreendido como um demônio. Mateus 16, 23. Por estar atuando como pedra de tropeço. Mateus 16, 23. Esse é o termo usado na NVI. O motivo de escândalo, né? Como aparece na Almeida Revista e atualizado. Jesus repreendeu Pedro por não pensar nas coisas de Deus, mas só nas dos homens. Tudo isso você confere lá em Mateus 16, 23. Não era somente Pedro que tinha o poder de ligar ou desligar, pois esta autoridade foi outorgada por Cristo a todos os discípulos. Mateus 18, 18. Novamente, Pedro aparece na mesma condição de igualdade entre os demais apóstolos, sendo que estes estavam revestidos com a mesma autoridade dele. Pedro não tinha o discernimento espiritual acerca do significado da parábola. Confira lá em Mateus 15, 15. Assim como a multidão. Pedro foi novamente repreendido por Jesus por não ter conseguido vigiar com ele nem por uma hora. Mateus 26, 40. Enquanto Judas foi o único discípulo que entregou Jesus à morte, Pedro foi o único discípulo que negou publicamente Jesus em sua morte. Você confere lá em Mateus 26, 69 e 70. Pedro continuou negando a Jesus mesmo depois de se amaldiçoar e jurar. Mateus 26, 74. Mais uma vez, os discípulos haviam discutido entre si acerca de qual era o maior. Se confere lá em Marcos, capítulo 9, 33 e 34, e no capítulo 10, 41 e 42. Em ambas as vezes, Jesus, em nenhum momento, aponta Pedro como sendo este líder, como os católicos fazem sem rodeios. Ao contrário, ele confirma que isso não aconteceria entre eles. Mais uma vez, Marcos 10, 43. Pedro continuou demonstrando sua falibilidade, pedindo para Jesus se afastar dele. Lucas 5 e 8. Confessando ser homem pecador, também lá em Lucas 5 e 8. Ele não se destacava por ser mais santo ou justo do que os outros. Note o contraste em relação ao outro discípulo, Natanael, lá em João 1 e 45. De acordo com a narrativa de João, André foi o primeiro discípulo a seguir Jesus e não Pedro. João 1, 40 e 41. Pedro só o seguiu depois que André o chamou. O maior elogio de caráter encontrado nas palavras de Cristo não é direcionado a Pedro, mas a Natanael. Um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. João 1, 45. Embora muitas vezes seja Pedro quem se adiante em responder às perguntas de Cristo, outras várias vezes não é ele. Por exemplo, lá em João 11, 26, esse papel ocupa-se na pessoa de Tomé, encorajando todos os demais discípulos a irem até a morte por Cristo. João 11 e 16. Quando os gregos quiseram se dirigir a Jesus, eles não foram procurar o líder Pedro, como a boca dos apóstolos, para comunicar a Jesus. Ao contrário, eles preferiram se dirigir a Filipe, João capítulo 12, verso 20. Curiosamente, este também não se deu ao trabalho de ir comunicar ao líder Pedro, mas sim a André, João 12, 22. Tampouco este teve a preocupação de transmitir ao líder Pedro, mas trouxe a mensagem a Jesus, João 12, 22. Novamente, é desconhecida qualquer autoridade de Pedro sobre os demais discípulos. Jesus disse que nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. João 13 e 16. Curiosamente, não era Pedro quem enviava os missionários da igreja, mas ele mesmo que recebia ordem dos demais e era enviado pelos apóstolos. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8 e 14. Portanto, de acordo com as regras de Cristo, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Pedro só poderia estar, no máximo, em igualdade com os demais apóstolos. Exatamente o que todas as evidências apontam. Não era Pedro o discípulo a quem Jesus amava, mas sim João. João 13, 26. Não foi Pedro quem se reclinou no seio de Jesus, mas João. João 13, 26. João 13, 25. Jesus nega a veracidade da declaração de Pedro em João 13, 37. Além disso, prevê as suas negações que ocorreriam na sequência. João 13, 37 e 38. É Tomé quem pede orientações sobre o caminho. João 14, verso 5. Levando Cristo a fazer a enfática declaração conhecida de João 14, 6. De que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Versículo muito conhecido, João 14, verso 6. É Filipe quem pediu que Jesus revelasse o Pai, João 14, verso 8. É Jesus, não, e aliás, Judas, né? É Judas, não o Iscariotes, mas o Judas, irmão de Jesus, quem pergunta sobre a manifestação de Cristo em nossas vidas. Novamente vemos que Pedro estava longe de ser unanimemente entre todas as vezes que alguém toma a palavra. Jesus entregou sua mãe Maria aos cuidados do discípulo amado João, e não de Pedro. João 19, 26, 27. Isso deve soar ainda mais forte para a Igreja Católica Romana, que elevam às alturas os títulos de Maria, considerando a mãe da igreja. Portanto, de acordo com essa mesma lógica, né, se Maria é a mãe da igreja, não foi a Pedro que foi confiado, né, cuidar da mãe da igreja, mas sim João. Pedro não aparece ao pé da cruz, onde estavam o apóstolo João e algumas mulheres descritas em João 19, 25, que perseveraram até o fim, por amor a Cristo, e não desistiram de segui-lo até mesmo ao pé da cruz. O primeiro dos discípulos a chegarem no sepulcro foi João, e não Pedro. João 20, verso 4. Não foi Pedro sozinho quem ordenou os presbíteros, mas todos os doze, reunindo todos os discípulos. Atos, capítulo 6, verso 2. Eu faço questão de frisar aqui, e todos esses argumentos estão respaldados na Bíblia, por isso que a gente está pedindo para você anotar as referências. Você percebe aí que logo após cada argumento, a gente está colocando aí uma referência bíblica para respaldar. Continuando aqui, Pedro não tomou para si a escolha dos sete homens de bom testemunho, lá em João 6, né, na instituição dos diáconos. Mas os apóstolos, em comum acordo, disseram para escolherem entre vocês os homens que deveriam ser escolhidos. Anos mais tarde, Pedro mais uma vez continuava demonstrando a sua falibilidade, agora também em aspectos doutrinários, como a gente vê lá em Atos 10 e 15, considerando certos alimentos como coisa imunda e profana, quando o próprio Jesus havia declarado puros todos os alimentos. Marcos 7, 19. Pedro se igualou em Cornélio, se colocando na mesma posição de homem como ele, e não acima dele. Atos capítulo 10, 25 e 26. Se você ler essa referência, vai ver que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio vai se prostrar diante de Pedro, e Pedro repreende Cornélio. Não, se proste não, fique de pé, eu sou homem igual a você. Atos capítulo 10, 25 e 26. Pedro rejeitou o ato de se prostrarem diante dele.